João, muito bem-vindo ao nosso podcast do NLCast, né? Agora que nós estamos te recebendo aqui no meio do nosso podcast, né? E você está aqui especialmente para comentar sobre as coisas mais Cara, estranhas. eu tô aqui para fazer o Rogue Corner, né, do Exatamente. NLcast, que é um projeto de longa duração que eu nunca tirei do papel, né, e que você me deu essa oportunidade aqui. Primeiro, agradecer, né, pelo convite, né, espero que o primeiro de muitos, né. Se tudo der certo, se eu não jogar o Nacional, eu vou comentar o Nacional, né, então, É, assim. eu só quero ver essa sua decisão aí. Você vai jogar ou você vai comentar? Cara, eu tô coçando, porque tem chance de eu conseguir finalmente jogar o Nacional, né, cara? Porque, tipo assim, eu sou um peixe grande de um lago muito pequeno, né? Porque, assim, velho, Explica a eu. metáfora pra gente. Deixa eu explicar a metáfora para as pessoas. Eu jogo Legacy desde sempre. Eu comecei a jogar no comecinho de 94, virada de 93 pra 94, né? Quando eu jogava, a galera ainda trazia os boosters de Arabian Nights de São Paulo. Nossa. Arabian Nights? Arabian Nights, eu abri muito booster de Arábia nessa vida, cara. Eu queria ter aberto Arábia e bastante. Legends, cara. Abri muito booster de Arábia e Legends. Minhas Meu dual Deus. de revised são duais de booster, cara. Caralho. Duais de booster e duais de troca, cara. São pouquíssimas as duais que eu comprei. As que eu comprei basicamente são as Miscut. Que são lindonas, inclusive, né? São, Você tem a cara. Bayou? É Eu tenho Bayou, né? duas Bayou, cara. Os Bayou. Eu tenho duas Bayou de Miscut. E eu tenho algumas várias coisinhas que não dá para sair de casa, né? É, tipo, dual de beta. Tipo dual de beta. Coisa humilde. Em minha defesa, elas são muito antigas e na época elas não eram caras. Ah, tá bom. Hoje vale só meio apartamento, né? Dependendo da Cara, localização. mas é uma loucura, né, velho? Mas aí, cara, a verdade é que, assim, desde menino, cara, eu sempre gostei dos decks esquisitos. Sacou? E Sim. quando chegou no Legacy, então, cara, eu. É aquela coisa, né? Eu cresci vendo o Ayrton Senna correr, né? E eu gostava do É um Senna na pouco. época que ele pilotava Lotus sem freio na chuva, né? Mito, né? Eu Mito, hein? aprendi com ele, cara, que não é sobre a vitória, é sobre a vitória impossível. Sacou? Ganhar com um deck bom, qualquer um ganha. Tanto que, tipo assim, ganhar com o Sneak Show é muito fácil, cara. Se você deixar o deck em cima da mesa, cara, e voltar no final da noite, provavelmente você fez X1, sacou? Compensação, você ganhar com as mambaia louca, que é a verdadeira diversão do Legacy, né, cara? Então, assim, meio que na Não, e cena assim, mineira, eu acho que eu e o Irineu somos cara dos decks esquisito, né? é 100% diversão, né? Até porque você vai com menos compromisso, vamos dizer assim, Cara, você vai até com né? menos peso, sabe? Porque, É, assim, exatamente. uma coisa, cara, é você ir com um deck realmente, assim, bom, competitivo, tier 1zão e tal. E aí você vai ficar pensando assim, porra, cara, eu perdi essa porque eu fiz uma cagada, tal, não sei o quê. Cara, quando você vai com um deck rogue muito louco, cara, primeiro, toda vitória é uma diversão. Que às vezes você não tem essa diversão jogando com outros decks, cara. Por exemplo, assim, porra, eu tenho uma profunda admiração pelo Robertão, cara, mas eu não consigo me divertir jogando com BR Reanimator, cara. Pois é. Eu já Ele joguei com mas BR consegue, né? Reanimator. Ele adora botar um grisel branco. Não, velho, o Roberto adora e o Roberto é um estudioso. O Roberto é a raridade do jogador do Reanimator, cara. Porque, assim, o Roberto é Verdade. o cara que aprendeu basicamente matemática computacional pra estudar o Reanimator, né, velho? O Roberto é fora da curva, assim. Exatamente. E Ele uma coisa é até uma. é muito bom. E aquela coisa, né, cara? Tipo assim, qualquer um consegue jogar minimamente bem com um deck muito bom. Pra pessoa fazer as coisas que o Roberto faz, fazer os resultados que o Roberto faz, cara, exige todo um nível de talento e de técnica e de repetição, que é outra coisa, cara. Concordo. Sacou? Porque, tipo assim, você ganhar o G1 com a mão perfeita, com cobertura de anjo, porra, beleza, cara. O cara que aprendeu a jogar um dia antes consegue, velho. Você passar um Exatamente. Nacional X0. O Robertão, cara, ele aprendeu muito bem a jogar com Reanimator. E ele sabe que é um deck de mão inicial, né? Se você olhar para ele sempre tá me ligando assim, violentamente. Principalmente agora, depois do. Não, ainda mais agora com essa, essa regra do London Mulligan, cara, ela muda assim, o jogo diametralmente, né, cara? Porque, tipo. E essa regra é muito engraçado você ver, por exemplo, assim, acompanhar o metagame do Maul, cara, pra você ver o ressurgimento do Dredd, né, cara? Sim. Pesado, inclusive. Com o ressurgimento. O brasileiro que ganhou um challenge recentemente, mês passado, foi de Dredd. E aquela coisa, cara, porque assim, o... Velho, você pega o circuito americano é Renan 6.deck, né, velho? Sim. Você pega os resultados... Tá tipo, o Hug tá muito em alta por causa do Renan 6, cara. Que é um negócio de louco, assim. Você pega, porra, os últimos Star City, cara, top 72, 48 deck de Renan 6. É bizarro. O power level deu uma aumentada esquisita, né, nessas últimas edições. Deu. Essas últimas edições, cara, os últimos 6 meses mudaram o Legacy de uma forma que os últimos 5 anos não tinham mudado. Exatamente. Com a última grande, o último grande giro do Legacy foi o banimento do Miracles. Foi. Depois do banimento do Miracles, assim não mudou tanto, né? E aí, tipo assim, chegou no momento que o Death Rite tava ali um pouquinho fora da curva, tiraram o Death Rite, mas assim, é aquilo ali. E voltou uns decks que jogavam em 2011. Sim. Blade voltou, então assim, eram uns decks novos, mas velhos, né? Pô, agora não, cara, essas últimas coleções todas, elas trouxeram muita coisa que tá jogando, tanto que, tipo assim, velho, você pega qualquer top 8 do campeonato mais obscuro na casa do caralho. As listas tem... Cara, não existe nenhuma lista hoje que não tenha pelo menos uma carta das últimas 5 edições. Então, assim, as últimas edições trouxeram uma mudança grande no power level e também trouxeram o ressurgimento do deck, cara. E principalmente o Modern Horizons, cara. Que a última coisa que ele devia chamar era Modern Horizons, né? Porque as coisas do Modern estão sendo banidas uma a uma. Devia chamar Legacy, né? Legacy Horizons, sacou? E o Legacy Horizons mudou muito o Legacy, cara. Ainda mais assim, o Legacy Horizons com, por exemplo... Que agora com Force of Vigor, cara, Force of Vigor é caixa, cara. Porque, tipo, velho, os decks tipo Dredd no jogo 2, os caras moligam até achar uma Force of Vigor, cara. O Dredd voltou a jogar de Shambling Shell, cara. Tem Dredd jogando de Gigante Pad, cara. É uma forma de contornar, né, esse principal hate que eles estavam usando, hein. Gigante pedir horroroso, um negócio dantesco, assim, sacou? É basicamente, tipo assim, qual que é a função do bicho? O bicho é verde. Uhum. Vira pitch pra force. Que tem pouquíssimas cartas verdes. É um deck que tinha, né? Pouquíssimas cartas verdes, né? Sim. Porque quando você pega as últimas listas de... E assim... Dredd, cara, é um deck que faz resultado pra caralho, ainda mais no mall, cara, porque o cara de Hug, velho, ele simplesmente não interage com o Dredd, cara. É bem difícil. O cara tá lá de Hug, todo feliz com o seu Renan 6, nossa, vou dar o Wasteland pra caralho, vou fazer controle de bichinho, pau no seu cu. É bem difícil. Aí beleza, o cara abre e fala assim, o cara ganha e fala assim, não, você começa. No Manaless, né? Mano, o cara abre e falou, você começa, cara, o cara do Hug já chora e recolhe, velho. E agora, tipo assim, o deck tem o Rogak, né? Porque assim, e ainda tem isso, né, cara? Porque, tipo, muito ironicamente, o Dredd ganhou várias cartas nas últimas edições, cara. Sim. E porque, é um assim, deck que, de certa forma, era um Rogue, né? Eu falei Gigante Pad, é Giga Pad, né? Aquele inseto horroroso de Onslaught. E assim, cara, o deck ganhou o Lotlet Troll lá, o zumbizão. Que às vezes você simplesmente reanima ele e ganha sozinho. Qual que é esse? Eu não tô falando. Esse é aquele gigante zumbi de 6 incolor e uma preta, que quando ele entra ele causa dano no jogador ou na criatura igual ao número de criaturas que você tem no cemitério. Tá. Sim. Aí o Manaless passou a jogar de Balustrade Spy, que se o cara reanima um Balustrade Spy, ele simplesmente pega o deck e vira de cabeça pra baixo. Uhum. E dá milhões de dano. E ele dá milhões de dano. E aí o melhor de tudo é o seguinte, cara. Quando ele faz isso, e ele vai fazer isso com 732 bilhões de breed no cemitério, e aí ele vai ter alvo tanto o gigante quanto o Flayer of the Hatebound. Você tira um, ele anima o outro. A porra do deck joga com 4 Dread Return. Dread Return é custo. Deu o primeiro sacrifício, você triga 3 ou 4 pontes. Complicado. O negócio é você ter... Geralmente, o problema é que geralmente eles têm Force of Will, né, também. E... Pô, e aí, tipo assim, o cara tem Force of Vigor. Pact of Negation, não é isso? Pô, tem uns que usam Pact of Negation, tem uns que estão jogando, cara, só com Sickening Show, Fere Macabre e Force of Vigor, cara. Ah, mas tem que ter um counter nesse deck, você não acha, não? Cara, não necessariamente, velho. A maioria dos decks... Velho, tipo assim, se você conseguiu chegar no seu plano, se o cara tirar o... resolver o primeiro Dread Return, resolve. É por às vezes o cara joga de... Surgical, né? Surgical Strike. Sim, cara, mas é pra isso que no side ele joga de Fere Macabre. Sacou? Tipo assim, beleza, deu uma Surgical. Em qual? Nessa aqui. Fere Macabre. Teste, sacou? O cara não precisa de jogar com o pacto, que ele joga com Fere Macabre e foda-se. Ele jogando com Fere Macabre, ele, se ele quiser combar no próximo turno, ele comba. E aí você joga com 4 Shambling Shell, 4 Golgari Grave Troll, 3 ou 4 Rogak. Tem gente que ainda joga com Gigapad. Então assim, você tem pitch pra caralho pro Force of Vigor, cara. Uhum. E tem lista que tá jogando com Serum Powder, cara. Cara, Serum Powder deixou de ser uma carta de vintage pra se tornar uma carta de Legacy, cara. É o Mulligan novo, né? Pô, o Mulligan novo é tão absurdo, cara. Mas eu não vejo tanto Manas Dread fazendo resultados, assim, expressivos, né? O Dread mais. O Dread, é, não, o Dread. O Led Dread e o Manaless estão fazendo resultado no mal. A questão do Manaless é que o Manaless, além de tudo, é ridiculamente barato, né, cara? Se não tiver full, principalmente. Velho, o Manaless Dread, cara, é um deck de 85 a $80 online, cara. $80 online e, tipo assim, não passa de 150 no papel, cara. E eu vou ser sincero com você, cara, nesse nacional. Se não tiver um Dread fazendo muito resultado, eu vou me surpreender. E assim, velho, não, o deck é muito idiota, cara. Por exemplo, porra, velho, eu tava jogando contra o Mingote. Mingote tava jogando de Manaless, tá? E eu jogando de Bomberman. Velho, eu resolvi um Carne de turno 2 e uma Treliça de turno 3. A única coisa que a Treliça pararia... Assim, eu poderia resolver uma Treliça. Eu não fiz a Treliça porque a Treliça era idiota. Sacou? Uhum. Velho, eu resolveria uma Treliça do deck... inteiro, a Treliça para a ativação do Fantasmagorian, cara. Não para nada, praticamente. Não para nada. E aquela coisa, né? Se o Fantasmagorian já estiver lá, o cara faz em resposta do cast, né? Pra você ser mais idiota ainda, sacou? Em compensação, cara, você resolver uma Tormod, uma coisa assim, num jogo 1, é praticamente caixa. Sim. Mas ainda assim, cara, eu acho um puta deck. Acho que é um deck que tem um potencial gigantesco e que nesse field aí vai continuar com um potencial gigantesco. E o que é indo mais, pra, que, é mais pra... que a gente pode puxar? Ó, indo de para rogues, aí indo pra decks esquisitos, que são decks esquisitos que infelizmente são caros para um caralho. É tipo assim, velho, Bomberman. Eu adoro Bomberman. Bomberman é do caralho. Mistyforge Combo é do caralho. Mas assim, se você tá entrando no deck, no Legacy, cara, você não vai montar um deck de R$10.000 que é. Você não vai montar um Bomberman, né, velho? Vai ficar caro, né? Porque, tipo, o foda é o seguinte, velho. A porra do deck precisa de a base de mana mais cara possível que não conta, que não tem dual. Sacou? Porque, tipo assim. Cidade, né? Não é só 4 cidades, é 4 cidades e 4 cavernas, né? É verdade. A cidade deve estar aí uns R$800, possivelmente. Pô, é 4 cidades, 4 cavernas, 4 tumbas. É, assim, a tumba melhorou muito o preço e tal, mas ainda assim não é uma carta barata. né? Muito ironicamente, tirando as planícies, a mana mais barata do deck é uma Caracas. Que é o quê? Uns 30 dólares hoje. É uns 30 dólares. Aí, beleza. O deck precisa de 4 LED e 4 Cálice, velho. Não, e detalhe que o Monastery Mentor deu um spike. O Monastery Mentor deu um spike do caralho também, né? Ele tá, tipo, 100 conto, né? Numa coisa assim. É por aí. 100 conto. Eu vendi os meus a 100 conto, cara. Pô, tipo assim, Monastery Mentor deu um spike pra caralho, tá 100 conto. Balista não é barato. Balista é, tipo, 20 dólares, sei lá. Né? Aí, tipo assim, Cálice é caro pra caralho. Ele deve estar aí por volta de 10 conto. Por volta de 10 conto, cara. É um deck que tá por volta de quase 3 mil dólares, cara. E é um deck que ele tá, assim, quase saindo do Rogue Corner, né? Tipo... Ah, cara, é aquela coisa, né, cara? É um deck que tá... Ele vem fazendo muito resultado por causa do formato, né? Um formato com pouca plauchas, né? É um formato com pouca plauchas e é um formato, às vezes, até com pouca wasteland, cara. Ah, você acha? Eu acho que tem muito wasteland. Cara, fora do Rug, quem? Porque, não, praticamente todos os dias usam isso. Até o R, inclusive. Ah, cara, mais ou menos, né, cara? O R causa... vem... Aquela coisa, o R é um deck... O R é um deck que aparece muito mais online do que offline, né? Do que no papel, né? Ah, sim. O negócio é que quando eu comento, como eu tô jogando muito pouco IRL, e eu também tô jogando pouco mal. Eu acabo comentando com base no metagame do MOL. Eu tô comentando mais com base no metagame do IRL e também... Mas assim, se você pensar... No metagame do MOL, mas eu tô falando assim, beleza, tem muito rug. Só que, tipo assim, apesar dos pesares, é um match bom contra o rug. Não, é bom, porque se você fizer caverna, né, pra humano... Mesmo, pra você humano, faz caverna pra humano e consegue resolver... Com counter... Sacou? Ele, o cara não resolve. No mapa, ou melhor, mentor não. Ele só responde o Ariok com counter, porque raio não resolve, entendeu? E o problema é o seguinte, cara. Você tem que dar counter no Cálice. Você tem que dar counter no Carne. Você tem que dar counter no Savage. Você tem que dar counter no mentor. Não tem counter pra isso tudo, né? Não tem. É difícil, é um método. E assim, você sai com a mão boa e você consegue começar a girar, e ainda tem um detalhe, né? Porque o deck do nada ainda caga uma Mystic Forge que às vezes te volta pro jogo. Não, a Mystic Forge é absurda no deck. E a Mystic Forge é uma carta muito boa, cara. Às vezes ela faz o cara comprar 4 cartas. E não é incomum, velho. E a questão não é só comprar 4 cartas, cara. É que você, tipo assim, você ativa a Mystic Forge 3 vezes, se livra de um draw morto, e às vezes você ainda faz 2, 3 bubblezinha. Sim. Não, e se você não quiser o topo, você ainda dá pra exilar o topo, né? Virando ela e pagando um dívida. Exila o topo se você não quiser. E assim, e às vezes, cara, você deixa assim... Ah, vou voltar cagando na caverna, fazendo as manas e soltando um mentor e aí é caixa, velho. Porque, assim, exatamente. É muito engraçado, cara, que eu joguei muito match contra decks de mentor com o Bomberman. Não tem como pro deck de mentor, cara. Isso é tão engraçado, porque você pensa, tipo assim, o deck de mentor, ele é feito pra ganhar de mentor. O Bomberman, ele é feito pra ganhar de mentor se todo o resto der errado. É basicamente isso. O negócio é que o plano dele de mentor é um plano ainda muito bom. E ainda assim, né? Cara, o plano de mentor dele é muito melhor do que o plano de mentor do deck de mentor. É, exatamente. Porque eu tava jogando com o Matheus, cara. E aí, tipo assim, Matheus anulou isso, Matheus anulou aquilo, Matheus anulou aquele outro. Eu resolvi uma Mystic Forge e o jogo acabou. Pô, porque ele fez o mentor dele e eu fiz o meu. Eu falei, beleza, fera. Ele tava de Miracles? Tava de Miracles. Ou aquele Jeskai Mentor. Ele tava aquele Jeskai Mentor com os Planeswalkerzinhos, os Astrolábio e tal. Uhum. E aí assim, velho, porra, beleza, cara. Eu fiz meu, ele fez o mentor dele, eu fiz o meu. Eu falei, beleza, eu tô tranquilão aqui. Meu Cálice pra um tá ali pra nossos dois mentor ficar aí pra sempre. Tô suave. Se ele não acha aquele Magmatic Sinkhole, ele não tira nada, meu. E ele já tinha dado os Magmatic nos meus carne, entendeu? E assim, a vantagem do deck é essa, cara. Que o deck tem mais de um plano. Porque, assim, o Bomberman é um deck velho, cara. O Bomberman não tá aí desde agora. Inclusive, assim, o Bomberman, ele usava bubbles ainda piores, né, cara? Não, é antigaço esse deck, né? Porra, você tinha que usar Lodestone Bubble, cara. Lodestone Bubble, a famosa, né? A carta do jovem, né? A tradicional bufarinha de magnetita. Oh, pra te falar a verdade, eu não sei nem o que, que faz essa carta. Cara, ela custa 0 manas e quando você sacrifica ela, você pode pôr, acho que até 3 terrenos do cemitério no topo do deck. Super. Não, é uma carta maravilhosa. Velho, é uma carta obscura de alianças, custa 0 manas, você paga 1 pra sacrificar. Tá? Não, ainda e paga aí, ainda. Você paga ainda 1 pra sacrificar. E aí, no início do próximo. Da próxima upkeep, compra uma carta. Entendeu? Então, assim, ela é a bubble ruim. Pô, tipo assim, e é fenomenal, né, cara? Porque, tipo assim, a tradução eu acho maravilhosa, cara. Bufarinha de magnetita. A única palavra que você entende nessa frase inteira é D. Ah, se eu colocar 3 geringonça na tua frente e falar aponte a bufarinha, cara. Exatamente. Da mesma forma, se você não for um geólogo, eu colocar 3 pedras na sua frente e falar aponte a magnetita. Eu procurei no Google aqui, bufarinha, conjunto de mercadorias de pouco valor que trazem os bufarinheiros em pequenas arcas ou em tabuleiros ao colo ou pendurados ao pescoço por correias. Velho, é vai tomar no caixinha. Cu, cara. Saco? Bufarinha de magnetita. Que porra é essa, velho? Duas coisas, né, que mudaram o Bomberman da água para o vinho, cara. Carne e Mistforge. O carne é uma coisa idiota, cara. O carne é uma coisa muito idiota, cara. Né? Tipo assim, primeiro, né, a balista fez com que o deck virasse um deck, né, porque a balista é um kill. E é um kill que te serve de tudo quanto é jeito. Porque, tipo assim, se o cara não tem nada pra interagir com o seu cemitério, cara, às vezes você fazer uma balista pra 1, ou mesmo uma balista pra 0 e jogar ela lá, é caro. A balista é a principal kill hoje, né? A principal kill é balista. O segundo plano é carne. E se tudo der errado, tem os mentor. E assim, Forge tá aí pra garantir que isso aconteça. E Mistforge garante que isso aconteça de alguma forma ou de outra. Agora sim, velho, o carne em específico, velho, o carne é uma carta, é um design péssimo, velho. Você achou? Eu acho, cara, sabe por quê? O Magic, nos seus formatos eternos, ele, tradicionalmente, muitas vezes ele vira, os decks de combo viram decks de 2 cartas. Carne é um combo de uma carta só. É. Se você considera a Mycosynth, né? E é um não negócio só tranquilo de fazer nesse tipo de deck. Primeiro que é um negócio super tranquilo de fazer, porque se você não tem pressa, você traz primeiro a LED, cara. Você traz a LED de side, cara. Esse deck caga a mão, velho. Você não tem mão quase nunca. Se você tem mão depois do turno 3 ou 4, você tá jogando errado. Exatamente. Até porque as cartas que você vai fazer com a Mistboard é tudo custo baixo. Né? Não, é aquela coisa, velho. Tipo assim, o deck roda com 24 artefatos, dos quais 16 tem custo zero, né? 17 tem custo zero. Então, se você contar o Kali, você tem mais ainda. É 4 Kali, 4 Lotus Pita, 8, 4... Não, é, cara, são 21. Se você contar 16. O Kali, são 21. Exatamente. Então, assim, e lembrando que a balista também pode ser feita pra zero, dependendo da situação. De fato. Porque se você vai resolver na volta um Auriok, cara, foda-se onde que tá a balista. A balista tá na sua mão no cemitério, se o cara não tem como interagir com o seu cemitério, é a mesma coisa. E esse deck ele sofre pra o quê? O que, que você acha que... Cara, é muito engraçado que, tipo assim, o pior match dele de longe parou de jogar por causa da mudança do meta, que era o Antiquities War. É, o deck... Que era o Tesserator novo com aquele encantamento Antiquities War, tá ligado? E por que esse match é ruim? Esse match é ruim pelo mesmo motivo que ele é. Que Eldrazi, quando percebe o que tô jogando contra, o match é ruim. Qualquer deck que joga com Cálice, de verdade, para esse deck. É, um Cálice pra zero. Cálice pra zero dói, cara. Cálice pra zero dói pra caralho. Por quê? Porque quando o cara faz um Cálice pra zero, você vai ter que resolver um carne pra puxar algo do side pra matar. Ou você tem que jogar com uma lista que já se prepare. né? Normalmente as listas jogam ou com um Engineered Explosives de main ou com um Cast Out de main. Eu acho o Engineered Explosives 10 vezes melhor do que o Cast Out de main. Eu acho que Cast Out é uma carta excelente pro deck no site. Porque o Explosive você busca, né? O Explosive você tutora ele com carne. E o Explosive, depois que você explode ele a primeira vez, você volta ele com a Urioque, dependendo se tudo tiver dado errado. De fato, lembrando que como você tem mana incolor, você pode pagar uma mana, fazer ele custando 1, e ele entrar com 0, marcador. Exatamente. Sacou? E tem um outro detalhe, como você tem Lotus, Pito e Mox Opal, você faz ele pra qualquer tanto que você precise. Então, ele é um deck bom contra o meta em geral, assim. Ele é um deck bom contra o meta em geral, tanto que ele é um deck que... Talvez só fica um pouco com o Snake and Show, né? Também. Mas aí é aquela coisa, cara. Combos mais rápidos do que ele levam ele a sofrer um pouco. Então, assim, depende muito de quem que você tá jogando e da maldade ou não do player, sacou? Por exemplo, assim, um combo que tem muito hoje são Dark Depths em todas as suas variáveis. O Depths é um deck muito rápido. Como é que você ganha do Depths? Você ganha do Depths com carne, cara. Buscando a bridge. Fazendo carne e fazendo qualquer coisa e no outro turno buscando bridge e castando. Você não pode buscar a bridge, porque senão você toma descarte e toma no cu. Você abre e você consegue abrir de cálice pra um, não é ruim. Porque muitas vezes o cara quipa uma mão que ele tem que fazer ou uma crop tem muito custo ou... importante. Tem muito custo importante. Tem a crop, né? Tem os descartes, tem deck que joga com o Elfo Novo, né? O Elvish Reclaimer, tem deck que joga com o Sylvan, que também é custo 1, né? Então, assim, se você consegue resolver qualquer cálice que for resolvido, e às vezes, assim, você tem uma mão de cálices também com muita mana, resolve. Porque às vezes você faz cálice pra 1 e cálice pra 2 e vai pro jogo mais longo, sacou? Porque se o cara não tiver os terrenos, ele não busca. Basicamente, isso é bom contra decks... justos, né? Os decks justos. Enquanto os decks justos, ele é muito bom. Contra os combos mais rápidos, é mais ou menos. E tem uns combos que, tipo assim, é jogo perdido, vamos pra próxima. Eu acho que o Bomberman, ele tá... Tá super bem posicionado. Ele é um deck... É até difícil falar que ele é um deck rogue hoje. Mas se a gente pensar que a gente começou no Dread, né? Aí passou pelo Mana Less Dread, caiu no Bomberman agora, né? O próximo deck nosso tem que ser bem estranho. Não, agora o próximo eu te prometo que vai ser estranho pra caralho, que eu vou inclusive pular o irmão, o gêmeo maligno, né? Porque assim, o Bomberman é a rotinha, né? O gêmeo maligno dele, a Raquel, nós vamos deixar pra falar no final. Você puxou essa referência aí do baú, né? Do fundo do baú, cara. Eu quero falar de deck retardado, cara. Quem tem menos de 30 anos não vai conhecer a Rutinha e a Raquel. Não, né? Não vai, cara. Mas assim, eu quero falar do deck como mais... Mulheres de Areia. Mulheres de Areia, cara. Grande Tonho da Lua, cara. Os paixões do Tonho da Lua. Qual que é o irmão? Qual que é o irmão maligno? O irmão maligno do Bomberman é o Mystic Forge Combo, né, cara? Ah, tá. Porque aí, tipo assim, o deck simplesmente fala assim, não, essas bosta aí de tentar bater com criatura tal, não serve pra nada. Pra que isso? Que é isso? O rolê real é fazer a pessoa desistir. O Mystic Forge Combo ganha 99% dos seus jogos de concessão. Sério, velho. Vamos pegar uma lista padrãozinha aí de Mystic Forge Combo e pensar. Aí o que que o deck joga? O deck joga com 4 carne. Né? Vamos começar com as lentes. O deck joga com todas as Sol Lentes possíveis do planeta, né? Que ele joga de Ancient Tomb, City of Traitors e Veio de Cristal, velho. O deck joga com 4 Veio de Cristal, vai tomar no cu, cara. Entendeu? Tem dois tipos de deck no mundo. Os decks são sérios. Pra quem não conhece, é a City of Traitors Budget, né? É a City of Traitors de pobre. É a City of Traitors Budget. É a City of Traitors do proletariado, sabe? Exatamente. E assim, e tem dois tipos de deck no mundo. Os decks são sérios, deck joga de veio de cristal. Não tem como. Ai, ai. aí beleza, aí cara. A base de land dele. Não, e aí vem o detalhe, né? E aí, tipo assim, a base de land dele é 12 Sol Land e 4 Feira dos Inventores. Que é um tutor, né? Feira dos Inventores é basicamente um tutor. Aí tá, ele joga com 4 carne. O carne é a main kill desse deck. Por quê, cara? Porque o carne é a única possibilidade minúscula desse deck dar dano em algo de alguma forma. É, animando, transformando em bichos os artefatos. Transformando os artefatos em bichos pra bater. A não ser isso, cara, esse deck faz literalmente vários nada. É, basicamente ele quer fazer um carne, botar um Snaring Bridge ali pra se proteger, né? Comer o deck inteiro pra puxar uma Micocinth Lattice, né? E ganhar. É isso. Só que... Mas aí vem o detalhe, né? Como é que você... Ele tem 4 carne e um monte de ar, né? E aí vem o detalhe. Como é que você ganha de Micocinth? Com o seu oponente falando assim, meu Deus, mano, pra quê? Enfia no cu, então. Pra que eu vou estender meu sofrimento, né? Exatamente, cara. O deck, cara, ele te proporciona agonia. Então, se você pensar bem, são 4 carne e 4 Mystic Forge que você tem que anular. É isso. Se você conseguir anular todos os carne, todas as Mystic Forge, acabou o deck. E assim, e o deck ele é tão dependente da Mystic Forge, barra do carne, que ele joga de 4 Serum Powder de main, velho. Olha, você pensando bem, se você anular os 4 carne, o cara não ganha de você. Não! Porque ele não vai pegar Micocinth ou Liquid Metal Coating, né? É, mas assim, velho, né? Imagina aquela situação de você não ter resposta pra bridge de main deck, você tá jogando de Delver. E aí, assim, eu consigo, velho. Você anula 4 carne do cara, uhum. Você vai ter que esperar ele decar. Você vai ter que esperar ele decar, cara. Pô, mas assim, cara, Mystic Forge Combo, cara, é muito sofrível de você jogar contra, cara. É muito chato, velho. Que é aquela coisa, cara, o cara começa a combate, você só vira pra ele e fala assim, só mostra aí. É aquele deck, né, que eles chamam de force check. Você checa se o cara tem força fúria. Exatamente, cara, se não tiver, acabou. Acabou. Inclusive, essa merda consegue combater turno 1, tá? Dependendo da sua mão, você tem que fazer a Mystic Forge, que é 4 mana, que não é um trem difícil de fazer. Não, não é tão difícil de você fazer. Você joga com Manifold que... 4 Lotus Pita. Não, e assim, 4 Lotus Pita, 4 Mokus Opal, 4 LED, 2 Votaike, 2 Manifold, 4 Green Monolith e 1 Basalt, mais a bosta do Serum Powder, que por incrível que pareça ainda dá mana. É verdade, né? Ninguém mais lembra os Dynamos Trans, ninguém lembra, mas essa bosta ainda dá mana. Né? E ainda tem a Paradox Engine, cara. Porque quando você resolveu e você trouxe a Paradox, cara, que é a função da Inventor Sphere, a Inventor Sphere, o nome dela é Paradox Engines número 2, 3, 4 e 5. Na hora que entrou a Paradox Engine, cara, você vai castar essa merda inteira. Uhum. Você vai castar essa bosta desse deck inteiro. E aí, basicamente, você vai fazer assim, fiz com carne aqui, treliça, e aí? Tem fogo. Sacou? Aí você tem full. Não tem full, cara. Todo turno a minha treliça vai te dar uma na palhaça. Vou animar a treliça é obesa e ela vai te dar um murrão. Aí você vai morrer de treliça, cara. Né? Tranquilo. Ou se o cara for muito sádico, ele vai falar assim, já que você não tem criatura, não tem mana e não tem nada, eu vou ficar animando essa Voltaic aqui. Esse é aquele jogo, aquele match você tem que pegar na última rodada do Nacional. Aí, velho, você vai ver seu oponente não recolher. E foda-se, né? Você vai ver seu oponente, olha lá, tem um Walking Ballista no deck, né? Pô, você não vamos sei, você esperar não... comprá-la. Comprá-la aí. Compra essa porra aí e me mata. Mas vamos largar esse GM maligno. Vamos largar ele vamos adentrar, cara, no maravilhoso, no paraíso. Mares mais obscuros. Mares mais obscuros. Mais profundos. Cara. Agora o paraíso do retardo esportivo, né, cara? Tipo assim, cara, eu vou até falar do Bomberman primeiro. Desculpa, do Painter primeiro. E vou deixar essa piece de resistance do Legacy contemporâneo pro final. Tá? O nosso querido Painter, cara. Painter é um deck que tá voltando. E o Painter é um deck que tá voltando, e assim, voltando da forma, né, que Painters voltam, né? É aquela coisa, ele está voltando a ser 1% do field, em vez do seu tradicional 0% do field. As pessoas têm que entender, cara, é que tipo quando... É tipo a América, né? É tipo a América. É tipo isso, é tipo a América. Ele então, sobe, assim, cai, sobe, cai. É tipo isso, cara. Quando a gente vira e fala assim, porra, o Painter tá voltando, né? Tá voltando dessa forma, né? Agora, em vez de chegar de Fusca, ele chega de Kombi, sacou? Aquelas que deixam o escapamento pegar fogo. Mas assim, velho, o Painter é um deck muito legal, cara. E o Painter, ele ganhou, cara, uma carta que foi, assim, decisiva pra ele. Inclusive, cara, as pessoas riem do Painter, né? Mas se você está jogando Legacy na Finlândia, meu amigo, você não está rindo, você está chorando, porque o Painter é vice-campeão finlandês. É sério? É sério. Fica aí o nosso abraço e o nosso parabéns para Juha Hopponen, tá? Vice-campeão do campeonato finlandês de Imperial Painter, tá? Você viu isso aí no grupo do MTG The Source? Que é tipo você, esse cara e um alter ego seu. Você fica conversando. E isso é uma das melhores ficções do Legacy em Minas Gerais. Tipo, todos os decks obscuros de The Source. É. O grupo é eu, o Túlio, ou eu e o Irineu e mais um cara, né, velho? É, e o cara, geralmente, é um alter ego do Irineu. Ou meu, né, exatamente. E aí eu fico conversando comigo mesmo no The Source, nos combos obscuros. Mas olha só, cara. O deck mudou tanto que hoje em dia as listas de Painter estão jogando com 4 Goblin Engineer e não joga mais 4 Goblin Welder, é 2 ou 3. Ah, mas o Goblin Welder ainda tem um papel importante, né? Não é possível. O Engineer é infinitamente melhor. Deixa eu ler esse Engineer aqui. Goblin Engineer. Quando ele entra em jogo, você procura no seu Grimório um artefato e coloca no cemitério. Depois da Shuffle no Library. Paga uma vermelha e vira, sacrifica um artefato, retorna um artefato alvo com um mana, com custo de mana menor ou igual a 3 do cemitério pro campo de batalha. Ou seja, ele faz mais ou menos o que o Goblin Welder faz, só que com um tutor embutido. Exatamente. E é custo 2. Ele contorna o cálice. Ao contornar o cálice, ele vira pro cálice e fala: foda-se você, cálice. Agora você é contornado. Porque qualquer outra coisa que for entrar, vai entrar do graveyard. Não tá sendo castado. Então, cara, e o deck inteiro, os artefatos custam 3 ou menos. É aquela velha base de mana de sempre. 8 Sol Land, 10 Montanha. 4 Engineer, 2 ou 3 Welder. Tem gente que usa 2 Welder e uma Hope of Jirapur. Pra não tomar counter. Que esse é um deck sério, ele não usa Crystal Vein. Ele é um deck sério, ele não usa Crystal Vein. Tá, mas ele usa o melhor tóptero de todos os tempos, né? Hope of Jirapur. Que não, que é excelente, né? Que é um tóptero. É o. Cara, com aquele bichinho verde embutido, né? Exatamente. É um tóptero que dentro dele tem um chant de suor. Exato. Você só tem que sacrificar. Você tem que sacrificar, porque o chant de suor tá dentro do cu, isso você usa dentro a habilidade. Usa o tóptero, na hora que você tem que quebrar o tóptero pra usar ele que tá lá dentro. E aí, velho, você tem que pensar o seguinte, cara. Esse deck, velho, com essa porra desse Goblin Engineer, que é um tutor, velho, ele resolve tudo, cara, porque ele trava as Ensnaring Bridge do nada. E, velho, o deck joga com carne, que é a carta mais mal desenhada dos últimos tempos, que é um combo de uma carta só. Blood Moon. Ao jogar com carne e Blood Moon, você ainda joga com Magus of the Moon dentro. 4 Imperial Recruiter, que busca o deck inteiro. Mais o Goblin, que tutora o combo inteiro. Mais o carne, que tutora o resto do combo do side. Isso abre espaço no deck. Porque aí você só passa com. Que aí você só joga com 3 Painter e 3 Grindstone. E aí você sabe com o que a galera tá jogando no lugar da quarta Grindstone, do quarto Painter? O quê? Smuggler Copter, cara. Sério? Pra dar uma porradinha ainda. Se der tudo errado, ganha bater. Não, e nem um detalhe, né? É a porradinha com o looting, né? É. Que com o Goblin Enche o Welder. Seu cemitério, que funciona com o Goblin Welder, que funciona com o Goblin Engineer. O deck é ridiculamente sinérgico. Se não bastasse o deck ser muito bom, nosso querido Carlos Tibério, lá de São Paulo, um beijo para o menino Carlos Tibério, ficou em segundo lugar, porque a função do Painter Novo é ficar em segundo lugar. Ficou em segundo lugar na LPL, e ele falou assim, não, só isso não basta, eu tenho que fazer um deck ainda mais retardado. Ele foi de RG Painter. Eu tô vendo a lista aqui, com Grove of the Burning Willows. Grove of the Burning Willows com Punishing Fire, 4 View of Summer de main. Meu Deus, que coisa mais esquisita. E a Icor Wellspring, cara, ela é maravilhosa no deck, velho. Ela entra, você compra uma carta. Que ela que sai, você compra uma carta. Duas mana, quando ela entra, você compra uma carta. Quando ela sai, você compra uma carta. Aí ela entra com Goblin, sai com Goblin. Entra com Goblin, sai com Goblin. Entra com Goblin, sai com Goblin. Não tem Blood Moon, porque aí tá jogando de Grove. Então assim, eu sendo muito sincero, por mais assim que... A nível de deck building, né? E essa lista do Tibério é maravilhosa, cara. Eu sinceramente, assim, apesar de pagar um pau fudido pra lista do Tibério, eu acho a lista do nosso querido Juha Hoponen. Famoso Juha Hoponen. Famoso Juha Hoponen. Não sai da cozinha aqui de casa, rapaz. O nosso querido Juha Hoponen. Cara, a lista é muito sinérgica, velho. A lista é sinérgica pra caralho, cara. A lista é muito sinérgica, cara. É um absurdo a sinergia dessa lista. Eu tô quase botando essa lista pra jogar no mall aqui. Eu vou ver quanto que ela vai custar. E aí, cara? Deram 134 jogadores no finish. Sim, Legacy, cara. Nationals. Esse deck foi segundo num campeonato de 134 pessoas, cara. Esse deck passou o peru violento, cara. Sem remorso. Sem remorso. Não, e o Goblin Engineer, cara, é uma puta carta, cara. Mais uma carta de Modern Horizons. Que na verdade, é Legacy Horizons. O famoso Legacy Horizons. É, e que tá tornando um deck que tá aí há milênios, né? Lembrando que, tipo assim, a versão clássica era o R, né? Há milênios atrás. Jogava com a versão UR, né? Porque a Intuition com o Goblin Welder ganha muito jogo. E depois de um tempo, né, quando as pessoas redescobriram Portal Three Kingdoms, passou até a versão Mono R. O que isso trouxe de Portal Three Kingdoms? Imperial Recruiter, né? Imperial Recruiter de Portal Three Kingdoms. É verdade. Aí com Imperial Recruiter. Ele teve o reprint, né? Ele teve o reprint depois. Caríssimo, então. Não, era muito caro. Primeiro ele teve o reprint de Judge, né? Aí depois ele tomou o reprint... Foi num desses Masters qualquer aí que ele tomou um reprint. Aí ele deu uma... Não, barateada. É, barateada é um termo forte, né? Uma carta de $55, né? Nada que um quarto salário mínimo no pague, né? Exatamente, né, cara? Todo dia o jovem acorda de manhã e gasta $800 numa carta que não joga em deck nenhum, né? Aí, velho, melhor do que gastar em droga. Melhor do que gastar em droga, sacou? E aí, tipo assim, isso tornou o Mono Red possível. Depois de um tempo, o Mono Red virou WR. Teve uma época que tava jogando com o branco. Por causa de tutor, né? Tutor esclarecido. Ah, com Elite em tudo. Sim. Metiu os tutores esclarecido, bom, que é bom. E ainda o Imperial Recruiter chamava a canonista, né? E aí, finalmente, agora com o Goblin Engineer, as listas mono-red estão voltando. Então, assim, né, nesse carnaval teremos a grande volta do Imperial Painter, né? Que em vez de ser 0% do field... Quem sabe aparece no Nacional esse ano, né? Passará 1%. É aí que tá, né, cara? Se eu jogar, quem sabe, né? Quem sabe? Eu vou te falar, cara. Se eu for jogar o Nacional, eu vou ter que coçar demais pra não ir de Imperial Painter ou de Manalas Dread, cara. Que ainda tem eu uma vantagem, né? No Imperial Painter. É isso que eu ia te falar, ainda tem uma vantagem. O Imperial Painter é um match terrível pro Manalas Dread. É? É, por quê? Por causa de Bridge? Por causa de Bridge, cara. Você tem 6 Bridge no jogo 1. Você normalmente... Bridge, verdade. Você normalmente comba mais rápido do que o Dread te mata. Porque assim, a não ser que o Dread tenha a mão perfeita do caralho pra virar um Balustrade Spa e virar o deck inteiro muito rápido. E pra virar esse Balustrade Spa, ele tem que fazer o Dread, ter o Balustrade Spa, ter o Dread Return e ter 3 Pitch. A única carta verdadeiramente morta do seu deck vai ser as Blood Moon. E se você resolver uma bridge no jogo 1, cara, você atrasa o Dread infinitamente, porque aí ele vai ter que te matar de Flayer ou de Lotlet, se ele jogar de Lotlet. Não é nem toda lista que joga de Lotlet. A maioria das listas é beatdown, cara. Vai fazer os bichos, vai fazer os prédios de Amalgam, vai bater 6 todo turno. Fica a dica, se você tá pensando em jogar um Nacional com medo de um field cheio de mana nas Dread, escolha... Top de Imperial Painter, exatamente. É um excelente... É isso mesmo, cara. Tipo assim, a pessoa olha pra coleção mano dela e ela fala, tipo assim, porra, eu tenho aqui, né, diversos Shimbling Shell e diversos Imperial Recruiter, que é o que o jovem tem, né, em casa, assim. Assim, o Imperial Painter é um deck muito legal, cara. E é um deck muito divertido de jogar, cara. O Imperial Painter é um deck realmente divertido de jogar. E assim, a vantagem dessa lista é que o Engineer tornou ela bem mais imparável, sabe? Porque, contudo, aquela coisa, em última instância, se tudo der muito ruim e você não conseguir... Vamos falar que o cara tem uma Pitching Needle de main, sacou? Tá jogando de Turbo Depth, sei lá. E aí você faz a Blood Moon e fala, ah, Turbo Depth, tomou no cu. Aí ele vai e faz a Pitching Needle e fala assim, nós dois... Smuggler Copter mata muito rápido. Um jogo bonito, né? Um jogo bonito. Sim, Smuggler Copter mata muito rápido. E ainda tem a linda e maravilhosa Jaya das Baladas, né? A Jaya Balar. Cara, é aquela coisa, o cara fez um Cálice, o cara fez uma Pitching Needle. Você tem 5 Jaya Balar no deck, né? Porque você tem 4 Imperial Recruiter. Teu tia Jaya, se resolveu um Servo do Pintor, tudo é azul, né? Então a Jaya vai contornar o resto. O deck não é ruim, cara. E o deck é muito sinérgico. Ele funciona muito bem um com o outro. Ainda mais com a regra nova do Mulligan, cara. Esse tipo de deck é muito favorecido. Agora, o que eu quero é que a gente chegue na epítome da Rogue Corner. Aquilo que resume tudo que é Rogue Corner nesse podcast. Bicho, primeira coisa, eu quero pedir desculpas às pessoas que estão ouvindo pelo tempo de vida que elas vão perder ouvindo falar sobre esse deck e que nunca mais vai voltar. Você sabe que eu tô tentando aqui, desde a hora que a gente começou a conversar, achar uma lista, mas eu não achei ainda. Cara, eu procuro R-Storm, Legacy... Eu vou ser gentil... E eu vou te mandar a lista. E a coisa mais bonita dessa lista, Thiago, é o detalhe lá em cima que eu vou te mandar. Eu tô colando aqui no grupo do NL, beleza? Beleza. Te mandei a lista lá. Abre a lista aí pra gente conversar junto, cara. O nome do deck eles não colocaram, que é uma sacanagem, porque a gente tem um fórum dele no The Source. Pior que tem mesmo. Nesse é você e um alter ego terceiro. Não, esse sou eu, o Túlio e um alter ego, ou o meu ou do Túlio. A gente não sabe ainda de quem que é o alter ego. Entendi. Cara, o R Bonus Round, cara. Com detalhe, né, que vem escrito, um deck, 0,25% do meta. Ele tá quase chegando no nosso Imperial Painter, né? Tá quase chegando. O Imperial Painter, né, hoje em dia é gigantesco. A meta dele é ser um Imperial Painter. É o deck que sonha em ser um Imperial Painter. Com uma presença marcante no nosso metagame. É um deck que vale a pena pra caralho, cara. Se você é um jogador novo que tá começando, monta esse deck. É, assim, comparativamente, se o Imperial Painter é o América, o R Bonus Round, ele é um tupi, né? Ele é um eu diria nem que ele é o Tupi, eu diria que ele é o Tupinambá, ele é o time B do Tupi, sacou? Ele pode ser o América de Teoflotone, né? É o América, porém, de Teoflotone, em vez de ser o Tupi, ele é o Tupinambá, que é o segundo maior time de Juiz de Fora. Olha só, tem uma relevância nisso. Tem uma relevância nisso, sacou? Então assim, o R Bonus Round, cara, ele é o segundo maior deck de Juiz de Fora, sacou? Ele é isso. O que é o R Bonus Round, cara? O R Bonus Round é a culminância de um sonho, Thiago. Desde que as pessoas... Deus de que, né? Foi Deus proibido. De que. Deus de que? Baniro. Baniro, o Rinto Torash. Mas assim, Deus de que alguém no The Source, que com certeza não fui eu nem o Túlio, teve a brilhante ideia de falar... E se a gente fizesse um Storm baseado em Ruby Medallion? Aí ele teve que explicar o que é Ruby Medallion. Exatamente. Para quem não lembra, Medalhão de Ruby, Ruby Medallion, é uma carta que, se eu não me engano, é de Tempest originalmente, não é? É uma carta que originalmente é de Tempest, ela era de um circo, né? Um círculo de 5 medalhões, que cada um diminui o custo da sua respectiva cor em uma mana incolor para castar. Qual que é a ideia? A ideia é que, em se reduzindo os custos das manas no começo vermelho, tudo ia ficar muito barato e você ia conseguir fazer um Storm, que você ia ficar dando Pest in Flame, Reforged the Soul, Hazoret Undying Fury e coisas obscuras desse gênero, até que você tivesse mana o bastante, ou para dar um Grape Shot, dar um Pest in Flames e dar o segundo Grape Shot, ou para você dar um único Bane Fire em cima do seu Burning Wish. Esse é o sonho. Tá? Só que aí, com o tempo, as pessoas viraram e falaram: não, por que que eu vou ter um deck mono red se eu posso ter um deck UR que faz isso? E aí eu tiro do deck o randomismo e coloco um pouco mais de constância. E o que que permitiu isso, cara? O print de bônus round. Antes de ser printado bônus round, cara, é uma carta obscura de Battle Bond, que já é uma coisa obscura. Battle Bond tem vários nada, e no meio dos vários nada saiu uma treliça como mítica bosta, que quando saiu todo mundo falou assim: porra, não basta a caixa ser ruim, a mítica é uma merda. E um belo dia de madrugada, o estagiário da Wizard teve uma overdose de peyote e fez o carne. E as caixas de Battle Bond passaram a valer dinheiro por causa da treliça. Só por causa dela, inclusive. Aquela coisa, cara, Battle Bond tem Arcane Arts, as foil de Battle Bond são cara pra caralho, porque foram vendidas 13 caixas no mundo, né, então... 13 é muito, né? Desculpa, foram produzidas uma 13... Uma foi sua, né? Foram uma produzidas 13 caixas de Battle Bond, duas foram vendidas. Uma, então, vocês compraram pro grupo do DeSoss. Exatamente, uma vez a gente comprou pro do The Soul, a gente fez uma meia, eu, Irineu e o Túlio, a gente comprou uma caixa de Battle Bond. Na hora que a gente viu, a gente falou: caralho, isso aqui tem muito potencial. O que é o Bonus Round, cara? Bonus Round é um feitiço que fala que até o final do turno, toda vez que um jogador castar uma Instant ou uma Sorcery, aquele jogador copia aquela Instant ou aquela Sorcery e ele pode escolher novos alvos para ela. Como que o deck funciona? O deck precisa desesperadamente de achar um medalhão do Rubi e uma massa crítica qualquer para que você faça um bônus round em cima do seu primeiro ritual que você fizer com a gordurinha. Você faz o bônus round e a partir daí, cara, você começa a jogar no melhor estilo High Tide, porém sem o High Tide, sem a constância. Esse é o deck que, tipicamente, às vezes você faz 26 plays diferentes e fala assim: é, não deu, passo. Falhou. Só que quando dá certo, é bonito demais, Thiago. Isso é assim, é aquele deck que quem gosta de adrenalina, né? Claro. Você nunca qual sabe que é a ideia, cara? A ideia é que você vai... Combar. A ideia é... Geralmente você vai... começa do Mana Morfose do nada, né? Mana é tipo isso. Dei um ponder, apareceu uma Mana Morfose, foda-se, no próximo turno eu tô morto, vou fazer aqui, Mana Morfose. Aí você compra o negócio e fala assim: que beleza. E aí, cara, como que você resolve o jogo? Ou você faz várias merda e solta um Empty the Warrens, e aí você bate com um Goblin até matar. Ou quando dá muito certo, você começa a dar Burning Wish pra Reforge the Soul, comprar mais merda e fazer mais Reforge the Soul. E aí você dá Pest in Flames. E aí você dá Burning Wish pra Hazoret Undying Fury ou pra Pest in Flames se você não tinha. Ou pra Empty the Warrens, ou pra Grape Shot, ou pra Bane Fire. E é isso, cara. Você casta coisa pra caralho. No final, com o Ruby Medallion em jogo, né? Com o Ruby Medallion em jogo, que normalmente no final vão ser dois ou três Ruby Medallion em jogo, você não tem mais o que fazer com as mana. E aí você fez, tipo assim, fiz duas Sitting Song com dois bonus round. Bonus round de novo. No segundo bonus round, você copia o seu primeiro bonus round. Você tem isso ainda. E aí, bom, com a cópia, você tá dando três. Aí, na verdade, quando você faz três cópias, você dá, por exemplo, assim, uma Burning, um Sitting Song com um Ruby Medallion na mesa, e você tinha feito seu segundo bonus round, que na verdade é seu terceiro bonus round, você tá gerando 20 mana. Tranquilo. Sacou? Você gastou duas mana e gerou 20. Parece justo, não parece? Quem é Ritual da Cabala perto de... Quem... É exatamente isso, cara. Storm é ruim, cara. Quantas vezes... Tiagão, você que joga de Storm há muito tempo, quantas vezes você gerou 20 mana com seu Storm? Ó, eu acho que 20 mana nunca, viu, João? Sacou? É isso que eu tô te falando, cara. Esse deck é comum você dar um Banefire pra 40 ou mais, cara. Não, e assim, o mais lindo de tudo, que bonus round, são mágicas de todos os jogadores. Então, assim... É a festa da putaria. Se o cara tiver uma foe, ele vai ter duas foe, efetivamente. Na verdade, né? Quando você caça o seu segundo bonus round, ele tem três foe. É, então se você faz bonus round e burn wish, falando assim, ganhei que eu vou copiar burn wish, não, ele vai dar full e copiar e full, vai copiar lá os dois, full, vai os dois. É por isso que eu tô te falando que o deck é tão bom, entendeu? E às vezes acontece aquela coisa também, que tipo assim, porra, fiz 32 mana, fiz meu burn wish, só que eu sou muito bonitão e o grape shot só tá dando 16. Ah, foda-se, vou meter um Reforge the Soul aqui e vamos começar tudo de novo. Aí você vai e compra 6 land. Aí você olha pro cara... Não é possível. Aí você olha pro cara, tem 32 minutos que você tá jogando seu turno. Você fala pra ele, então, cara, eu vacilei aqui, vai. Ai, ai. É muito bom esse deck. Esse deck é maravilhoso, cara. Esse deck é maravilhoso, cara. Ele muito é maravilhoso, bom. Cara. E assim, velho, você deu um bonus round, você deu um intuition, cara. 6 cartas, filho. Você 4 pro cemitério, 2 pra mão. Não tem como. Cara, é lindo demais, velho. É lindo demais. Vou dar um grape shot. Não, vou copiar aqui. Toma um de dano a mais pra você largar de ser trouxa. E pior que a cópia não tem storm, né, velho? Não tem. Mas o negócio... deck é muito legal, cara. E o bom do deck é o seguinte: muitas vezes você faz várias coisas vermelhas. E aí você tá sem mana, não compra Lotus Petal. E é isso. Vai comprar carta. Passa. Né? Passo. Sacou? 36 mana na pool. Vai. Tranquilo. O negócio desse deck é manter a serenidade no olhar. Né? Porque depois que você faz as 36 mana na pool, você passar pro cara, você tem que passar com aquela cara de assim, você vai morrer na volta, né? Sim, é tipo isso, sacou? Tipo assim, pô, você se fudeu. Você olha pro cara rindo já, sacou? É isso, cara. Eu acho que hoje em dia, assim, e aí eu te falo uma coisa, cara. Sabe qual que é a vantagem do R Bonus Round? Ele para o Painter, que para o Manaless Dread. Então, o que tá faltando no meta brasileiro, na verdade, é um jogador que estude bem o meta. O cara exatamente. Pensando, né, no National Legs, vai dar muito mana Less Dread, vai de Painter, Imperial Painter. A gente vai ter alguém à frente do tempo e falar assim. Não. Alguém vou de... vai de Imperial Painter. Eu vou de muita bonus gente round. Vai de Imperial Painter pra Painter, enfrentar os manas Less Dread. Por exemplo, assim, vamos ser realistas. 150 jogadores no National Legs. 70 deles estão indo de mana Less Dread. Os outros 79 vão virar e vão falar assim: se tão 70 indo de Manless Dread, nós 79 vamos ir de Imperial Painter. Quem que vai ser o vencedor? O único cara que foi de UR Bonus Round. Excelente. Essa é a minha dica, Thiago. Eu queria deixar essa dica para quem tá ouvindo o podcast. Se você vai para o National Legacy, UR Bonus Round, cara. Se você primeiro conseguiu durar até o fim da conversa, né? Porque nós estamos batendo aí, o quê? Umas 2 horas já. 2 horas conversando sobre as mambaia mais insanas, né? Conversando sobre o creme dela, creme do Legacy. Sim, sim. Por favor. Né? A gente está falando do campeão da terceira divisão. Né? Então, mais respeito, porque esse é um título... Né? Exatamente, cara. Respeitado. O R Bonus Round é um deck que demanda respeito. Afinal, é 0,25% do meta. João, acho que a gente chegou ao fim agora, né? Cara, eu não acho que a gente consegue cavar mais nesse poço, não. É, não hoje, não hoje. Eu prometo que na próxima vez que eu voltar, eu trarei coisas ainda piores. Vai ser pior do que a escalação do 15 de setembro. Mas muito. Pode esperar que vai vir coisa boa. Lá em Bom Sucesso tem um campo de futebol que é o Campão, a gente chama de Campão, né? Mas ele chama Estádio Tancredo Neves. Aí eu tava passando perto lá do Estádio Tancredo Neves e tava escrito assim, num muro verde, se não me engano, gigante o nome do estádio, né? Porque lá é um Maracanã, praticamente. A megalópole de Bom Sucesso tem. Só de vara civil, umas 70, né? Acho que tem 70 varas civis aqui no Brasil. Aí eu reparei que tá assim, estádio, abre aspas, Tancredo Neves, fecha aspas. Que merda de aspas, né? É porque não é essa, velho? É porque não é estádio Tancredo Neves, Thiago. Você não leu com a inflexão certa. É estádio Tancredo Neves. Só pode ser isso. Acho que seria um excelente local pra gente ir ao Nacional. Cara, eu acho que ia ser um local excelente. Eu espero que lá dentro tenha a melhor placa de todos, que é as aspas e escrito Ambiente Familiar, cara. Nacional Legacy 2020. Gente, Ambiente Familiar. Familiar. Vai ser ótimo sediar lá e abrigar um meta de Painter, Imperial Painter, o R Bonus Round. Cara, eu tenho certeza Mana que se for lá, cara, só Misty vai Forge ter... Misty Forge Combo, cara. Tranquilo. Vai ser o melhor nacional de todos os tempos. Imagina um top 8 disso. Vai ser lindo, cara. O top 8 vai ter o famoso também, o Timão e Pumba, né? Que é o Monohead Sneak Attack com Ilharg. Nossa. Coisa não boa. Não vão nem começar, não. Não vão nem começar. João, mas é isso. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço pedindo desculpas. No nosso podcast. Eu tenho certeza que nossos ouvintes, se eles existirem, eles vão deixar de existir depois desse... E foi uma excelente antipropaganda pro campeonato que tá por chegar. Se eu não narrar, eu te prometo que eu jogo com um desses decks. Só não vou falar qual, pra não tirar a surpresa. Tá certo. E também não entregar o ouro pro bandido, né? Assim, porque, né? Se eu falar, as pessoas vão subir side contra, né, cara? É claro. Isso é óbvio. Blue Elemental Blast vai ser mato agora. Então é isso. Galera, muito obrigado por escutarem nosso podcast do Nacional Legacy. Aguardo vocês daqui um mês e alguns dias com um desses decks no Nacional. NL Cast!